Germany, there is no risk now, it seems. Federal 9963 Federal 9963, contato na área de colagem, pelo aparelho de voltei de Nova York, após 2000 pés, vai direto elétrico. Para o CD 60, 2D elétrico. Federal 9963. 5, decolado 22, chame agora o controle, 120 decimal 8. 208, Aboroide, 385. Para 4.000 pés, não passa 2.900, maçã voa. 3.895, passa a zona de colagem, pelo paralelo de voo 340, é presente direto Leda. 4.340 e voa Leda, 3.895. Controle. Uma cena de voo 360, devido a tráfego 11 horas, 99 milhas, o posto na cena de voo 27 horas, foi 3 horas. Para a aérea. Geral 9973, tudo na cena de voo 260, sendo sempre recife, pela 28 decimal 8, alternando 28 decimal 0.

4, se aproxima à direita, chama o sol, 2019, vai na via Fox-Trot. consegue identificar alguma coisa da rádio? 2, eu estou para 2.3, 2.0, com o nome, depois do localizador 5.10. Thank you.

313, contador da Federação 1, que vou falar no jogo 380. 380, chinão 6313. Possibilidade de atenção para o ar líder? Chinão 313, autorizado direto líder. Sente da presença, autorizado legal, chinão 6313. Na PUCA, o azul 4980. da 3197, boa noite. Professor Motor, boa noite, da 3197, 1610, está voando. Professor 3197, boa noite, contato radar, redação do 1-3-2-0. Sobre o 320, pois a gente pode voar direto pro Leda. Leda na prova, 3197, obrigado. Azul 4980, 5 Recife, 125, decimal 45, 0, 126, decimal 85. Charles. Boa noite, chegada bom, se deixa para 4.7, 2.0, 1.1.